Aí, tem dias que o barato é louco mesmo, hein? Pra nós todos, fases da vida, assim que é. Vai vendo, terça-feira, mês de setembro, 2001, não durmo nem fudendo. Deixa eu ver que horas são aqui pra me falar. 5 pras 3 da manhã, hein, caralho, já. Porra, tô com maldade na cabeça. E tá pior do que nas épocas de treta. E não era pra tá assim, tá ligado aí? Eu parei com droga, com treta, tô sossegado. Porra, sei lá o que acontece. Sei lá, hein? Será uma aprovação, mano, um teste. Se for, se for castigo, eu tô pagando. Aí. Se for um inimigo, alguma coisa tá tramando. Vai vendo. Aí, me incomoda essa perturbação. Então, sensações ruins, intuição. Vai vendo. Alguma vai vendo. Coisa tá pra acontecer. Só que eu não imagino o quê. Tipo quê, hein? O dia foi pesado, foi embaçado. Foi. Tudo que eu fiz deu errado. Não pude ver a minha filha. Porra, que saudade da menina. 9 anos, vai vendo, já tá crescendo. É uma promessa pro rap, hein? Já tem talento. É isso mesmo. Mó orgulho, tá ligado? Pode crer. Só quem é pai pra saber do que eu falo. Então vai. Pra acabar com baixo astral. Só mesmo a minha preta de mil grau. Conselheira, me tranquiliza. Me conforta e tira minha ira. Porra, hoje eu tô daquele jeito. Tá louco, irmão. Angústia, insônia, medo. Hoje eu nem saí pra rua. Aí. Não vi os meus parceiros. Como é que tá os truta? Ó, vou ligar pra confirmar. Porra, tá sem crédito meu celular. Quando o dia não tá bom, mano, é foda. É, não muda nada. Não. A mesma bosta. Quer saber, eu vou dormir também. Não tô afim de amanhecer sentado aqui. Nem eu. Aí, dias melhores virão. É só acreditar, sangue bom. Dias melhores virão. É só acreditar, sangue bom. Sangue bom. Como eu tava te dizendo, dias melhores virão. Enfim, fica esperando. Vida onde desista, o quê? Dias melhores virão. É só acreditar, sangue bom. Isso que é o seguinte, mano. Dias melhores virão. Não se entregue, eu sei o que eu faço. Não desista. 7 da manhã, o relógio despertou. A coroa levantou pra trampar e me chamou. Me chamou. Aproveitei o embalo, o adianto. E fui fazer um corre atrás de trampo. Das 8 da manhã até as 5. Eu distribuí uma pá de currículo. Eu nunca ouvi tanto não na minha vida. De porta em porta, de firma em firma. Bom que tô esperando me chamar. Só que o celular insiste em não tocar. E quantos estão na mesma situação? Sem esperança, virou ladrão. Qual vai ser o meu destino? Sei não. Andar coitão carregado e no bolso mais 5. Não, eu não quero desandar. Sou paciente, aí vou esperar. Vamos. Ontem me ofereceram vaga. Pra quê? Pra trampar de traficante na quebrada. É 3 por 1, mas cê vende um 100 por dia. E ainda trampa com uma PT na cinta aí. Valeu, parceiro, obrigado pelo apoio. Mas eu não tô afim de destruir o meu povo. É, irmão, o diabo se ligou. Que eu tô precisando, então já mandou. Já mandou. Um discípulo dele me arrastar. Só que aí eu não me deixo enganar. Não pega nada, cabeça fria. Sem problema, amanhã é outro dia. Salve nós. Dias melhores virão. É só acreditar, sangue bom. Dias melhores virão. Não se entregue, não desista, não. Então, dias melhores virão. É só acreditar, sangue bom. Dias melhores virão. Não se entregue, não. Desista, não. Yeah. Aí tu tá. Se eu for falar pra você, quantos daqui da quebrada já chegou no mínimo desespero, cê tá ligado? Dinheiro não cai do céu, cê tá ligado? Você acha que eu também já não tentei? Eu também já tentei, irmão. Também já fui funcionário de patrão. Já tive que cumprir horário ali, no setinho, pá. Que eu ganhei? Que eu ganhei, aí, já fui sofredor também, irmão, hoje eu sou o que eu sou, mas é o seguinte, devo nada pra ninguém. Faço meus corre, ganho meu dinheiro. É isso mesmo.